esse relógio que eu quero saber. Quanto tempo falta para te esquecer? E quanto vale um homem para amar você? A minha profissão é suja e vulgar. Isso aí, ao vivo.